7.7 A Misericórdia de Deus. Começa hoje o tempo do Advento. E é bom que tenhamos considerado as insídias destes inimigos da alma, a desordem da sensualidade e a leviandade, o desatino da razão que se opõe ao Senhor, a presunção altaneira, esterilizadora do amor a Deus e às criaturas. Todas estas disposições de ânimo são obstáculos certos e o seu poder perturbador é grande. Por isso, a liturgia faz-nos implorar a misericórdia divina. A ti elevo a minha alma, Senhor meu Deus, e em ti confio. Não seja eu confundido. Não riam de mim os meus inimigos. Rezamos no entroito. E na antífona do ofertório iremos repetir: espero em ti, que eu não seja confundido. Agora que se aproxima o tempo da salvação, dá gosto ouvir dos lábios de São Paulo: depois de Deus, nosso Salvador, ter manifestado a sua benignidade e o seu amor para com os homens, libertou-nos não pelas obras da justiça que tivemos feito, mas por sua misericórdia. Se lerdes as Santas Escrituras, descobrirás constantemente a presença da misericórdia de Deus. Enche a terra. Estende-se a todos os seus filhos. Super omne carnem. Cerca-nos. Antecede-nos. Multiplica-se para nos ajudar. E foi continuamente confirmada. Deus tem-nos presentes na sua misericórdia, ao ocupar-se de nós como Pai amoroso. É uma misericórdia suave, agradável, como a nuvem que se desfaz em chuva no tempo da seca. Jesus Cristo resume e compendia toda a história da misericórdia divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E noutra ocasião: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ficaram também muito gravadas em nós, entre muitas outras cenas do Evangelho, a clemência com a mulher adulta, a parábola do filho pródigo, a da ovelha perdida, a do devedor perdoado, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Quantas razões de justiça para explicar este grande prodígio! Era o filho único daquela pobre viúva. Era ele quem dava sentido à sua vida. Só ele poderia ajudá-la na velhice. Mas Cristo não faz o milagre por justiça, fala por compaixão, porque interiormente se comove perante a dor humana. Que segurança deve produzir em nós a comiseração do Senhor? Se Ele clamar por mim, ouvi-lo-ei, porque sou misericordioso. É um convite, uma promessa que não deixará de cumprir. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia e o auxílio da graça no tempo oportuno. Os inimigos da nossa santificação nada poderão, porque essa misericórdia de Deus nos defende. E se caímos por nossa culpa e da nossa fraqueza, o Senhor socorre-nos e levanta-nos. Tinhas aprendido a afastar a negligência, a afastar de ti a arrogância, a adquirir piedade, a não ser prisioneiro das questões mundanas, a não preferir o caduco ao eterno. Mas como a debilidade humana não pode manter o passo decidido num mundo resvaladiço, o bom médico indicou-te também os remédios contra a desorientação, e o juiz misericordioso não te negou a esperança do perdão.